três horas passam e os minutos vão também, seguindo os rastros que você deixou em mim. Te procurar por ruas, bulevares, te espero na estação. Carros e buzinas vão encher meu coração, ruído para descansar solidão, a solidão em mim. Cinza como o céu da mais linda cidade, linda cidade, luz que passa entre as nuvens que anuncia.